O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da comarca de Manhuaçu, na Zona da Mata, celebrou um termo de ajustamento de conduta com o município de Santana do Manhuaçu. O acordo tem como objetivo acabar com as contratações irregulares de servidores públicos municipais. O termo estabelece prazo até 31 de dezembro deste ano para o município abrir concurso público e exonerar todos os servidores contratados pela administração municipal. O acordo é parte de um projeto da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Manhuaçu. O objetivo do projeto é fiscalizar e combater a contratação irregular nos municípios da comarca. Por meio dele, a Promotoria de Justiça instaura, anualmente, inquéritos civis visando a coleta de informações sobre os funcionários públicos contratados e sobre leis municipais de contratação no âmbito dos municípios. Em casos irregulares, são expedidas recomendações e propostos termos de ajustamento de conduta para a solução administrativa das ilegalidades. Se o município corrigir a falha, os inquéritos são arquivados. Nos casos em que não há acordo, são ajuizadas ações civis públicas para a correção dos problemas. Além disso, ações de improbidade administrativa são propostas contra os gestores que não tomarem as devidas providências. Em 5 anos, a iniciativa já gerou a nomeação de centenas de pessoas aprovadas em concursos nos municípios de Manhuaçu, Simonésia, Luisburgo e São João do Manhuaçu. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.